Eu peguei minha flauta e juntei os ratos. Sem sorte de caminho fácil, eu peguei meus trap, pulei de casa, matei na batalha, métrica de aço. Com a fome nós botou o pé, com a sede nós buscou o placo. Rodei o DF, o CD no braço, suando o suvaque, quebrando os palcos. De volta ao básico, de volta ao básico, de volta ao trabalho, de volta ao trabalho, de volta ao básico, de volta ao básico, de volta ao trabalho, de volta ao trabalho. Agora fudeu, finquei bandeira, radaria brasileira, luz, câmera e capoeira. De volta ao básico, vamos ao trabalho, de volta ao clássico. Envolvido igual boca e raco, polícia e tráfico. Meu pai disse, filho, cuidado, porque se perder nesse mundo é fácil. Inimigos, Flamengo e Vasco, diversidades, adversários. O início é o fim de papo, poucas palavras, muito trabalho. De volta ao básico, de volta ao trabalho, de volta ao básico, de volta ao trabalho. Ei, agora fudeu, fiquei bandeira, rataria brasileira, blues, gancho, cachoeira. De volta ao básico, vamos aos trabalhos. Um tempo depois no Morro do Galo, arroz com feijão como se fosse o máximo. Dias de seca, cerrado, cacto, nada que parasse meu balanço. Eu quero meu prêmio, ainda sou folgado, com nós é muito mais embaixo. Vamos aos trabalhos, parir os clássicos, pela eternidade. Olha o groove, fumei tanto, tô vendo nuvem. Não confunda mais um disco no olho da rua. É um raio que não descarrega, panela de barriga cheia. Meu sangue late no ferro, meu sangue late no ferro. Paixão que some de lacera, tinta que foge da caneta, as mãos que se unem na reza. Tô aqui de canto, cantando, olhando e dando uns tragos. Tava aqui lembrando de quando faltava um centavo. Se lembra, Gustavo? Me liguei nos mano contando vantagem. Fora atrás do cacau e nós já tava com chocolate. Cacau, de volta ao trabalho, de volta ao básico, de volta ao trabalho. Agora fudeu, finquei bandeira, radaria brasileira, luz, câmera e capoeira. De volta ao básico, vamos aos trabalhos. De volta ao clássico, de volta ao trabalho, ei, de volta ao básico, de volta ao trabalho. Agora fudeu, fiquei bandeira, rataria brasileira, blues, gancho, cachoeira. De volta ao básico, vamos aos trabalhos.